de sempre vou viver com o meu Jesus, meu esposo Jesus. Ah, adoro pensar no dia de ver com todo esplendor teu belo rosto. Como amo a ti, quero ver teu mergulhar. No momento tudo irá mudar. No momento tudo vai passar. No momento a distância irá fugir e a saudade cessará. No momento meu corpo irá voar e nas nuvens vou te encontrar. No momento teu corpo irei tocar para dizer o quanto amo e te agradeço.